Eu acho que ouvi alguém me clamando. Eu acho que ouvi alguém me chamando de amor. Se remédio existisse mesmo, você seria perfeita para a cura de meus medos. Não lhe conto meus segredos, pois estou com medo de você saber quem sou. Por isso me mantém completo para ti, e assim você pode fazer o que quiser de mim. Me modifique a sua maneira e preferência. Serei seu príncipe encantado sem uma consciência. Serei como um robô para você, alguém necessidade que pode gritar por mim e nada ser de verdade. Como esse eu sigo medonho, seria a atração principal. Por você eu me mato na moral. Eu até curto monogamia, sendo com você eu fico até o fim dos dias. Mas não se surpreenda quando acaba lhe matando. Você será a única pra quem está lhe louvando. Eu sei que tu não me amas, mas ainda estarei me humilhando a ti. Por você eu canto mil canções que há em mim. Eu irei chorar quando tu partir. Devemos esmagar nossas mãos com essa pedra e lembrarmos deste dia como a dor eterna. Viverei em prol de suas fantasias, foda-se minha alegria e concepção do universo. Ele se alinha quando é só nós por completo. Entendo que é difícil seus amigos desistindo de tua amizade aberta. Eles não sabem o que nos aguarda do outro lado da tela. Mundo tecnológico faz os seus sonhos se tornarem analógicos. A qualquer momento é hora de acontecer, e você irá ver que meu devoto de amor é todo por você.